falar sobre o tema das redes e dizer que falta atitude e atitude, porque lápis já temos e isso é uma coisa que é uma tecnologia antiga. Tem isto para se poder errar e isto para fazer não definitivamente. Um dos aspectos interessantes quando nós falamos de redes é falar também das ideias que estão por trás. E ao contrário daquilo que muita gente julga, há questões, conceitos, desafios, organização em rede, tem muito que se lhe diga. O que é que isso significa? Significa que, de alguma forma, tudo começou em 64, 2 anos antes de eu nascer, em que o poder destas coisas se resumia à questão de dizer quanto mais distribuído, menos poder estava concentrado. E, portanto, durante muito tempo, descentralizar era complicado. Hoje em dia é mais importante distribuir. Um aspecto interessante é o que é que são redes. Está ali, é comunicar, é um padrão, são sistemas, é também uma formulação matemática que, com a qual eu podia proteger-me. Nós gostamos, na universidade, de nos proteger atrás dessas coisas. Mas a força das ideias é maior. E isso significa que, além das diferentes geometrias variáveis e da mudança e das relações que nós temos associadas com essas diferentes formas, nós temos as cabecinhas, podem ser pessoas ou coisas, e temos as relações. Quanto mais relações, mais distribuído está aquilo que nós temos. Aliás, a rede das redes é o cérebro, são as redes neuronais. Mas hoje em dia também a internet das semânticas, a internet das coisas, que aumentem muito essa capacidade. Tem ali alguns URLs, que é para depois verem isto no SlideShare. A apresentação já está no SlideShare. Nós precisamos... Cheguei às 100, isso é que é espetacular. Precisamos saber mais sobre isto. E há aqui todo um conjunto de aspectos para explicar, prever e avaliar que são importantes. Tudo isto está em aberto em termos de investigação e precisamos de muito. Começa por um equilíbrio que é uma coisa importante, que há dois modos, fazer nós por comando direto ou em termos autónomos, em quatro grandes áreas. Planear, operacionalizar, optimizar e manter. Isso significa, e é muito importante, que pensar estas coisas por si só não tem a sua piada. Significa que o custo, a eficiência e a reação, há ali uma coisa de equilíbrio entre os modos e as fases, e o fulcro tem a ver precisamente com a questão da eficiência, mas mais acima de tudo da reação, da eficácia. Esqueçam o dinheiro, esqueçam os lucros, esqueçam essas coisas. Já é dos bancos. Isso é uma batutice que acabou, ou pelo menos vai acabar dentro de pouco tempo, e vão perceber porquê. Visualizar redes é importante, porque nós somos pessoas visuais, há um URL também que é interessante. É sexy, é uma coisa muito interessante, mas mais importante que visualizar as redes é visualizar as relações. Isso significa hoje em dia que há aqui um grande espaço, porque é por aqui que vai... vamos fazer o DNA das organizações e da forma como nos relacionamos. Está aqui o Twitter, estão ali mais umas 3D. Eu gosto muito disto, apesar de não compreender metade destas coisas. Mas a condição humana é o aspecto que mais difícil é de compreender nestas coisas. Eu tirei doutoramento naquilo, portanto, obviamente, foi porque não percebia disso. A questão das redes e dos indivíduos trans e sem, portanto, e a forma como estas coisas cabem nelas todas e começam pelo diálogo. Por falar em diálogo, nós temos um problema muito grande, que é do Ted, que é um homem mais maluco que eu, e também porque ganha mais, portanto, isto, a dose de loucura tem a ver com isso, que é a questão do networking, que not working. E não funciona por uma questão de atitude, porque o lápis, a tecnologia é fácil. Os hábitos de mudança são importantes. E a questão das redes e dos indivíduos e a forma como elas se relacionam é essencial. O indivíduo não apaga a rede, nem o contrário acontece. E isso é importante perceber, porque significa que também nós não podemos ter a ideia que a rede pode ser construída sem indivíduos, como também nós sem indivíduos conseguimos fazer redes. Duas formas artificiais de chegar lá. Um aspecto muito interessante para as redes sociais tem a ver com o conceito de proximidade, o conceito de escala humana e de confiança. E isso são aspectos que têm de ser trabalhados. Estão ali três autores que depois leem, que eu considero interessantes, que já dizem muitas coisas que nós hoje aqui dizemos. Um aspecto essencial é fazer mais com menos. Isto agora começou a ser... ouvimos já muito do discurso político, que as coisas foram cada vez a bombardear isto, andam a ler outras coisas. E um dos aspectos interessantes que tem a ver é que não podemos fazer mais como as árvores, porque as árvores têm a cabeça, que são as raízes enterradas no solo. Temos de fazer como as florestas, que é para ver um sistema conjunto. E isso significa, de algum modo, mudar o nosso registro. Mudar o nosso registro é também pensar as coisas de forma diferente. Eu ando a dizer isto há algum tempo, que é, há muito velho no Restelo. A maior parte deles tem cabelos brancos. Mas há muito gajo novo, que assim são mais perigosos, com este tipo de ideias. Não se resolvem os problemas da mesma forma. Então, as redes podem propõem uma visão diferente para o nosso mundo e podem ser uma nova perspectiva de tomar estas brincadeiras, pelo menos com uma mudança, mantendo hoje em dia as tecnologias que existem, com uma mudança de atitude. Portanto, de algum modo é isto que eu tinha para dizer. É tempo das redes e temos de explorar as oportunidades e criar melhores aplicações, melhores conceitos, e eu acho que a malta mais nova, finalmente, já não é a minha geração, nunca foi, assistimos a isso, já não é da geração do Vasco, mas a vossa geração vai conseguir fazer isso. Obrigado.